nossa vida não teria sentido se você não estivesse comigo. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá que receber. É inútil nada contra a corrente, afinal quem decide o que será? Me faz voltar atrás. Teste de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. Como é que eu largo dela e larga? Era pra terminar. Quem disse que eu consigo? A gente fez a porra. Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima. Fala que me ama só pra me prender. Se você sentir

99125003. Bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. E me bateu uma saudade. E me bateu uma saudade. Sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo, São Paulo! As embaixadoras! Que derrama, derrama cerveja. Onde estão as mulheres dessa noite? Coisa linda. Help, help, help. Sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. A banda no chão, banda! Mas uma vez mais, entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tiveras. Este coração não consegue se conter, ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claros, um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura. Coração, que essa alma necessita de ilusão, Bruninha. E sonha, coração, não te encha de amargura. E esse coração não consegue se conter, ouvir tua voz. E pobre coração, sempre escravo da ter. Esse lado, mão pra cima, vai, vai. Quem dera ser um peixe, passa, passa, passa. dentro de ti um peixe. Quero enfeitar-te com as tuas cinturas. Saciar essa loucura. Uma noite para unirmos até o fim. Cara a cara, beijo a beijo. Para sempre dentro de ti. Quem dera ser um peixe, vale em teu límite aquário mergulhar. Passar a noite em claro dentro de ti. Para enfeitar-te com as tuas cinturas. Saciar essa loucura dentro de ti. Tu gostou? Faz muito barulho aí. Tu sou a cara da derrota. Tá estampado no meu rosto que a sua falta tá me corroendo aos poucos. Saio pra me vingar, mas a data tá vingando. O álcool tá fraco, a saudade forte. O efeito rebote do sol sobrando. O show rolando eu assisti na tela. De corpo presente com o olho e a mente na conversa dela. Será que ela tá com insônia ou mandando foto semi-nua? Online às três. Será que tá no rolê paia igual eu, vigiando o ex? Puta que pariu, vai dar quatro online sumiu. Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol ou dormir? Embaixadora! Vamos pra cima do céu, vai lá! Saio pra me vingar, mas nada tá vingando. O álcool tá fraco, a saudade forte. O efeito rebote, tô sóbrio sobrando. O show rolando eu assisti na tela. De corpo presente com o olho e a mente na conversa dela. Será que ela tá com insônia ou mandando foto semi-nua? Será que tá no vale paia igual eu, vigiando ele? Vai dar quatro online sumiu. Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol? Online as duas. Será que ela tá com insônia ou mandando foto semi-nua? Online as três. Será que tá no rolê paia igual eu, vigiando o ex? Vai dar quatro online sumiu. Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol? Ou dormir? Sônia mandando foto semi-nua. Será que tá no rolê paia igual eu, vigiando ex? Ou dormir? Yeah, yeah. Você me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que eu não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me perder. festa, vai. Um bebê. Quem tá muito feliz nessa noite, bota a mão pra cima no céu. De lá pra cá, de lá pra cá. O embaixador chegou, hein? Respeita o nosso filho, né? Não, não, não. Oh, oh, oh. Meu amor, te amo tanto. Por favor, não beija outra boca na minha frente, não. Respeita o luto do meu coração, ainda não te superou. É só de imaginar você e nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na... É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo. Deixa, deixa. Deixa pelo menos mais um pouquinho. Não tô querendo. Favorito, bebê? Te ama,

primeira vez. Há 2 anos e 1 mês. Foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar. A te amar. Muito obrigado. São vazios sem você. O nosso amor foi tão profundo, impossível esquecer. O meu corpo tem as suas digitais. A jaqueta diz um beijo de batom. Tô pensando em te escrever. Volta em que eu te quero em luzes de neon. Hoje eu me encontrei no carro. Minhas lágrimas molharam um pedaço de papel. São lembranças, videotapes e postais. É uma confissão na capa de um CD. E essa música que eu canto fiz aos prantos com saudades de você. Um abração no céu! Você vai saber nas ondas do rádio, da TV, que eu amo você, que eu não existo sem você. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. E você vai ouvir minha declaração de amor. Você vai saber nas ondas do rádio, da TV. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. De motel. Quem gostou, faz muito barulho aí.

Ela tem cabeça, ela é consciente. Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente. Ela tem o pé no futuro, respeito o passado, mas vive o presente. Essa é a... De você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a vez que eu queria. Se eu soubesse querer esse inferno, eu nem namoraria. Você já sabe, me conhece muito bem. Por muito tempo o que eu sinto é, eu descobri seu verdadeiro Instagram. E vi sua foto com aquele outro galã. Brincou comigo e me deve. Bota a mão pra cima. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Que eu ou ele, por favor, fala comigo. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Pagar de mostrar, mas adoro proibido. Diferente, bebê. A mão pra cima, vai. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma. E bate na palma. E bate na palma. Tudo organizado, eu reservei a mesa. E já tá encostando com o caminhão de cerveja. Minha está louca, não para de ligar. Hoje é sexta-feira, essa madrugada é uma criança. Enquanto beijo você vai dormir. Dorme, bebezinha, porque hoje explode, explode, vai. Ontem eu prestava, hoje eu já não presto. Pela balada do boteco. Ontem eu prestava, hoje eu já não presto. Eu troquei minha estrela, balada do boteco. Pararará, papá. De ligar, eu não vou te atender. Não dá pra beijar e falar. Chega a sua vez e repita comigo. Hashtag chupa vez. Pararará, para de ligar. Eu não vou te atender. Não dá pra beijar e falar. Chega a sua vez. Hashtag chupa vez. Manda pra cima aqui, manda pra cima. Jogando praga, se tratando de amor. Aqui se faz, aqui se paga. Vai preparando pra latar. O que eu bebi, cê vai beber. O que eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada. Traição, uma hora tem volta. Ela vem, vou aqui ansioso esperando sua vez chegar. Mundo e na mesma moeda dobrado o valor.

faz bem gostosinho e daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga não. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo. Fica aí cuspindo no prato que tô comendo. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo no prato que tô comendo. Atenção, São Paulo, bota a mão pra cima. O embaixador, o embaixador. Pra vários amigos meus. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo no prato que é todo meu. Tu fica aí cuspindo no prato que é todo meu. Pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá. Pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu. Beijinho na boca. Tu puxa meu cabelo, que tira minha roupa. Faz bem gostosinho e daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga. E beijinho na boca. Puxa meu cabelo e tira minha roupa. E faz bem gostosinho e daquele jeitão. Galera do lado esquerdo, bota um pra cima no céu. Vem! Tu fala mal de mim. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Mais um lado, embaixador. Segura o ritmo. Você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Vem, São Paulo, vocês. Eu não tô feliz. Menos um casal. Vamos pra cima! E dou a quem doer. Vou sofrer. Mas já você vai precisar de mim. De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Eu tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Oh, a quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Oh, a quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço. Yeah.

frases tão doídas. Que dói! Vamos pra cima, São Paulo! O amor não é aquela coisa que mexe com a mente, faz você falar coisas sem sentido. Como teve a coragem de me machucar? Frases tão doídas, tão marcantes, tive que escutar. E eu me remoendo, dizendo assim não dá, mas assim não dá. Como explicar? São coisas na minha cabeça. Você quer que eu te esqueça? Esquece! Pode revirar o mundo, mas eu não vou desistir de você. Merece todo cuidado que eu tenho aqui guardado, mesmo sem saber. Me fortalece, que me cago no seu amor, que na verdade é uma louca paixão. Não sei por qual razão pra você, amor, eu fiz essa canção. Pode revirar o mundo, mas eu não vou desistir de você. Merece todo cuidado que eu tenho aqui guardado, mesmo sem saber. Me fortalece, que me cago no nosso amor, que na verdade é uma louca paixão. Não sei por qual razão pra você, amor, eu fiz essa canção. Não sei por qual razão pra você, amor, eu fiz essa canção. Pra você, amor, eu fiz essa canção. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. Agora você diz pra mim o quê? Que já não é bem assim. Já está tão perto o fim do nosso amor. Nosso amor. Que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor, pra não te perder. O que é preciso? Cara de bobo, porque tá me ligando de novo? Dessa vez eu só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Você deve se achar muito esperta, toda vez com a mesma conversa. Me ilude, me leva no chão. Quando eu vou dormir já estou com você na tua cama. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. Olha pra trás, veja tudo o que fez. Agora quer brincar comigo e não vai ter outra. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. Eu me arrependi. Sai de madrugada, no meio da balada. Larga minha vida pra viver você. Só pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E confesso que às vezes me pego esperando a sua. Sai fora de mim, esquece o que eu falei. de te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. No meio da balada, larga minha vida pra viver você. Só pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E confesso que às vezes me pega esperando a sua. Tava fora de mim, esquece que eu falei. Cheguei. Quem gostou da moral, faz muito barulho em São Paulo. Bate na palma da mão, todo mundo na palma da mão. Vem, bate na palma da mão. Oi, bate na palma da mão, geral. Atenção, atenção, São Paulo! Chegou a hora da gente sair do chão, hein? Vai botar a mão pra cima no céu! Vamos pra cima no céu, geral! Um, dois, e tira o pé do chão! Vai! Um, vai! Sai do chão! Acontecer, tô curtindo parado, bem dela mexer. E tô perdendo a linha, descendo na balada, com um dedinho na boca. E tô perdendo a linha, descendo na balada, com um dedinho na boca. Ela tá pirada, gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Eu quero mexer, gatinha assanhada, cê tá querendo. Gatinha assanhada, cê está querendo o quê? Eu quero mexer, e eu quero mexer. Vamos pra cima do céu, baby! Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade. Abaixa, abaixa, abaixa, vai, vai, vai. Sai do chão, vai! Tá menina, mas tá preparada. E gata, me liga, mas tá preparada. Quero curtir com você na madrugada dançar. O tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima, e você, se você me olhar, vou querer. Curtição que hoje vai rolar. Gata me liga, mas tá até malada. Quero curtir com você de madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá até malada. É as mais gostosas de São Paulo até de madrugada. E hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Bate na palma da mão. Check. gente. Um, dois, três, vai! Um, dois, sai do chão dessa porra, vai! Gustavo Lima. Aí eu bebo, aí eu bebo. Aí eu bebo, aí eu bebo. Nossa embaixadora! Já não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir ou me aproximo mais, não tem mais jeito, já se foi razão, ficou pra trás. Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer. Vem! Apaixonada e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir e ela diz que não. Arquibancadas lá em cima já. Meu coração apaixonado. Espero que essa paixão nunca me deixe mais. Essa aqui, mais essa. Esse cabelo cor de ouro que me deixa ler. Nunca pensei que um dia fosse ser assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. E antes de você chegar só tinha solidão. Somente marcas e feridas no meu coração. Vene, vene. Amor, você é tudo que eu preciso. Susto no fígado, né? E com você eu tô no céu, tô no paraíso. Esse lado direito, lá em cima. Esse cabelo quase ouro que me deixa louco. Esse sorriso, seus lábios que eu me entrego. Eu não sei mais ver minha vida sem você por perto. Amor, se você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios. Eu não sei mais ver minha vida sem você por perto. A vida é um deserto. Cor de ouro. nada sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Saber eu tô arrependido, porque não falei desse ouvido. Frases de amor que não falei, isso cobertor, sentimento proibido. Até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o teu amor. Pra cima! Emocional. Se cuida. Não trata ela de qualquer jeito, é que ela é toda decidida.

chama de safado, de cachorro e pegador. Mas em quatro paredes eu sou seu embaixador, bebê. São Paulo, faz barulho pro embaixador, aê! Prazer em revê-la, você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores, me declamo teu nome. Mesmo meu Deus lhe trai, diz que é o seu telefone. Vamos lá! Minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Arquibancada! De não ter você, sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Não devia dizer, mas eu disse. Me perdoa. Nem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra amor e choramos por menos. Minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Tudo daquele momento até hoje esperei. Maldito momento, até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Quem gostou, faz muito barulho, BH. Bate na palma. Belo Horizonte. Eu até tô dando uns beijos, confesso que tá sendo massa. A minha boca amanheceu com o gosto de outras bocas e o restinho de ressaca. Novidade no direct, eu tô quase dando reset. Eu tô pertinho de ficar igual você, meter o louco igual se mete. Mas a saudade que você deixou